Oceania 6224 no solo, aos 1-2, Olivar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette para o 01, 6224. Agora eu vou 9071, que é Stanley Farm. 9071 para ponto seguro 360, aguarde um minuto para a Copa. Para lá, ponto seguro 360. A princípio subida da El, ok? Preciso verificar aqui a transição dependendo da rota, ok? Tem da El, tá, obrigado. O azul 4209 está livre de decolagem da 10, o vento é 120 graus, 8 nós, que negar 1015. Decolagem, a gente já pode bater já. Torre Salvador, boa noite, está 3305 para autorização de tráfego. Boa noite, aguardo instante, é o número 2, o 3305, 330 para Recife. Prepara subida Pucca, transição Caju. Pucca Caju, guardando 3305. O 4209 decolou de Salvador aos 14, controle 198, bom voo e boa noite. 198, boa. O gol 9071 na escuta da torre? Qual a rota que o senhor tem aí para Porto Seguro? É passando por Bidev, é isso? Qual a rota? Afirmo, pela Operuíto 50, Bidev após VCT Porto Seguro. Ok, então o gol 9071 está autorizado para Porto Seguro, nível de voo 360, a rota Upper West 50 após direto, até Bidev após direto, o decola da 10 inicialmente na subida da El, após direto para a posição Leda e em seguida direto para a posição Bidev. O transponder é 5044, controle 1980, corteja. Autorizado por seguro, então 360, pela Operuíto 50, até Bidev, após voa DCT por seguro. Decola no zero, saída da El, transição Leda, após Leda Bidev. E 5044, transponder 698 é o transponder. Correto, chame para o posicionamento no 319071 da Gol. Chama lá, posicionamento no 071. Então, 3305, copia. Pronto para a cota, 3305. Então, 3305, autorizado para Recife, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, com curva esquerda, subida Pucca, transição Caju. Transponder é o 5033. E o controle em 119, decimal 80, cotejo. Tente autorizado, Recife 330, decola da 10, é a primeira curva à esquerda, Upper Whisky 58, subida Pucca, transição Aracaju. Transponder 5033, controle 198, na 3305. Correto, 3305, chama para o pushback e acionamento no portão 7. Tente chamar a 3305. 131-978, tenta dar resposta. Boa noite, 131-978. Identifique Prodiduna, desça para 2000, com ajuste 1015, informe estabilizado. Duna do, com 1015, descendo para 2000, 131-978, informado estabilizado. Localizador avistando Gol no 076. Gol no 076, torre 186, tem uma pausa. 186, muito obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Azul 4209, Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Gente, Azul 4209, Recife 251-3325. Torre Salvador, muito boa noite, vamos 076, estabilizado ILS. No 076, cheque o trem, vento de 120 graus com 8 nós, o altímetro 1015, autorizado pouso na 10. Baixada e travado, livre pouso na 10, bom no 076. Solo Salvador, Rio 5972, para o curso. Autorizado, Rio 5972, chamo para o táxi, o altímetro no 015. 015, autoridade para o 076 no solo aos 24, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes da táxi Juliette. Gente, prossegue Alfa, chame antes da Juliette. Salvador, está 3305, pushback, acionamento, posição 7. Autorizado, QNH 1015, está 3305, chama para táxi. Autorizado, chamar a táxi, 3305. Torre O Rio 5972 para o táxi, com 5 a bordo, 3 horas e 20 e alterna Guarulhos. Ok, Rio 5972, livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. É, quando lá, champanhe para a decolagem, aqui na H1015. Táxi livre via Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, está marcado. Juliette, no 076? 1076, tá livre ingresso, o Juliette, portal 62. Juliette 612, no 076. Rio 5972, livre decolagem da 10, vento é 1, 10 graus, 9 nós. Costa 3305 para o táxi, estamos com 1, 10 a bordo, autonomia de 3 horas 10, alterna Natal. Observe o Gol estacionando no portão meia dúzia, após prossiga contornando o pátio 1, Índia e Alfa. Chama no ponto de espera pronto para decolar, está 3305. Entra após o estacionamento 1, táxi de pátio e Alfa, chamará pronto no ponto de espera 3305. Foi Salvador, Escanário 6224, Fone Informe, autorização para Aracaju, 231. Na 224, aguarde um instante, Facop. O Rio 5972 decolou aos 31. Chame agora o controle 198, bom voo e boa noite. 198, muito obrigado, até uma próxima. O Xané 6224, o nível solicitado é o 230, é isso? Eu tenho aqui o 190, aguarde um instantinho, Facop. Aponto o 190, melhor. Ok, o Oceané 6224, então autorizado para Aracaju, 190, o nível direto, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, transponder é 5040, controle 198, contexto. Autorizado 190, direto para Aracaju, decola da 190, curva à esquerda na Fuca, Caju. Para controle 198, transponder 5040, estacionário 6224. Correto, chama para o push, acionamento 6224. Chama. Está 3305, está autorizada a linha de decolada 10, o vento é de 120 graus, 9 nós. Prosseguiu? Qual a possibilidade de uma coordenação com o centro, Recife? Uma sessão 340 com o final, por gentileza? É, te aguardo. Rio 5972, nível final autorizado agora, o 340 na proa de Bidev agora. Muito obrigado, vou voar Bidev e autorizado nível de voo 340. 3178, completa final ILS, torre 18-6, até o meu posto. 18-6, obrigado, 3178. O TAN 3305 decolou aos 34, controle 1980, bom voo e boa noite. Obrigado, amigão, bom final de semana. Boa noite, TAN 3305. Boa noite, 3178, o QNH 10 no 5, o vento é 120 graus com 9 nós, cheque o trem, livre pouso na 10. Livre pouso no 0, baixa travado, 3178. 5972, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325, tem um bom voo. 7 ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 3178. Autorizado 9071 no altímetro no 015, chama para o táxi. Autorizado no 015, chama para o táxi. Oi, Salvador, Tatá Magnato 08. 9908, boa noite, copia o 320 para Guarulhos. Copia, 9908. Ok, o total 9908, autorizado para Guarulhos, nível de voo 320. A rota é direto para as posições Crati, após Gruf, após Moga, após Fait, Dotiba, Madan, Belo Horizonte, Prive, onde intercepta Upper Wish 58 até Poços de Caldas. Decola da 10, com curva direita, subida da El, Leda, Crati, o transponder é 5047, o controle em 198, cortejo. Neto, só confirmando aqui no plano que apareceu pra mim, em Trive intercepta o Upper Wish 58, ok? Acho que Mavic não apareceu aqui pra mim, confirma. Neto, então chame para o posicionamento 9908. Boa noite, Federal Serra Delta Lima. Prossiga, Federal Serra Delta Lima. Cheque de comunicação, Pelo. Alto e claro. Grato, grato.